Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Echoes Radio Podcast, através do Radar Cultura e de nossa página na internet, no site da RWY10.com. Eu sou Júlio César, apresentando para vocês o podcast número 11. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Anote aí, meu amigo, redacal@RWY10.com. Tá certo? Faça como o Ricardo Ramos, que nos enviou aqui um e-mail, né? Diz o seguinte: vejam o que Danilo Gentili do CQC escreveu a respeito da piada de Robbie Williams sobre o Rio de Janeiro e sua escolha como cidade sede das Olimpíadas de 2016 no programa do David Letterman. Nós lemos o e-mail inteiro, está excelente esse e-mail. A gente não pode dizer se realmente foi escrito pelo Danilo Gentili ou não, porque aqui não diz onde foi publicado, quando foi publicado, né? Mas nós vamos pular uma série de partes aqui desse e-mail para deixá-lo mais objetivo sobre essa polêmica, né? Que o Robbie Williams foi protagonista no programa do David Letterman. Então o e-mail mais ou menos começa, mais ou menos não, o e-mail começa assim, né? Ha, he, he, Robbie Williams. Uns anos atrás, os Simpsons vieram para o Brasil. Homer foi sequestrado. Bart ficou excitado com a loira de short enfiado que apresentava um programa infantil na TV. O menino pobre que Lisa ajudou não tinha o que comer, mas estava muito feliz desfilando no carnaval. Esses dias, Robin Williams falou o seguinte: claro que o Rio ganhou de Chicago a sede das Olimpíadas. Chicago levou Michelle e Ofra, e o Rio levou 50 strippers e 500 gramas de cocaína. Eu ri. Advogados, autoridades e populares se revoltaram nos dois casos. Eles não se revoltam, não se mobilizam, não processam, não abrem inquéritos, não fazem passeatas quanto ao sequestro. Pouco importa a loira apresentadora de programa infantil, a idiotice do carnaval, o tráfico de drogas e a prostituição que acontecem na vida real, bem debaixo dos nossos narizes. Eles se revoltam só quando usam isso para fazer piada. A piada realmente boa sempre ofende alguns e mata de rir outros por um motivo simples. A boa piada sempre fala de uma verdade. Num país onde aprendemos a mentir, enganar, roubar, tirar vantagem desde cedo, a verdade não diverte, assusta. O cara engraçado para o brasileiro é sempre aquele que fala bordões manjados, dá cambalhotas no chão em altas trapalhadas, conta piadas velhas, imita o Silvio Santos e outras personalidades, ou faz um trocadilho bobo, mostrando ser um ignorante acerca dos assuntos. Esses bobos passivos nos deliciam, porque não incomodam ninguém. Um cara que faz um gracejo com uma verdade inconveniente para o brasileiro é como alho para o vampiro. Merece ser execrado. O brasileiro é uma gorda de 300 quilos que odeia ouvir que é gorda. Ela faz um regime para parar de ouvir isso? Não, regime é exercício e isso dá muito trabalho. É mais fácil ir ao shopping comprar roupa de gente magra, vestir, depois acomodar a bunda na cadeira do McDonald's. O problema é que nem todo mundo é obrigado a engolir que aquela fábrica de manteiga é Barbie, só porque está com a roupa da Gisele Bündchen. Então é inevitável que, mais hora menos hora, alguém da multidão grite: volta pro circo! Ou: minha nossa, é o Steve Puff com o maiô da Daiane dos Santos? Então a gorda chora, se revolta, faz manha, ameaça, processa, porque embora ela tenha tentado se vestir como uma magra, no fundo a piada fez lembrar que ela é mais gorda que a conta bancária do Bill Gates. A autoestima dela tem a profundidade de um pires cheio de água. Ao invés de dizer que Robbie Williams tem dor de corno, prefeito do Rio, vá cuidar primeiro da sua dor de mulher de malandro, sabe? Mulher de malandro, sim, aquela que apanha, apanha, apanha, mas engole os dentes e o choro, porque acha que engana a vizinha dizendo: eu tenho o melhor marido do mundo. Advogados, vocês já são alvo de piadas por outros motivos. já que se incomodam com piadas, evitem ser alvos de mais algumas delas, não processando Robbie Williams. Em vez de processo, envie para ele uma carta de gratidão. Pense que ele estava num dos melhores programas de TV do mundo e só falou da cocaína. Ele poderia ter falado, por exemplo, que o turista que vier para as Olimpíadas, se não for roubado pelo taxista, será no calçadão. Aí o Danilo Gentili pula essa parte aqui também, né? E se ele resolvesse lançar mais uma piada do tipo: brasileiro é tão estúpido que se preocupa com o que um comediante diz, mas não se preocupa com o que o político em que ele vota faz. Enfim, são muitas piadas que poderiam ter sido feitas. Quem é imbecil e se incomoda com uma piada, não seja injusto e agradeça ao Robin Williams, porque ele só fez aquela. E depois brasileiro insiste em fazer piada dizendo que português é que é burro. Não esmoreça e nem desista. Trabalhe duro. Afinal, milhões de pessoas que vivem do Bolsa Família sem trabalhar dependem de você. Bom, eu pulei algumas partes aqui do e-mail, tá? Porque também não cabe aqui a gente ficar polemizando a respeito disso. É apenas para que a gente reflita um pouco sobre tudo isso, tá? É lógico que nós queremos mostrar ao mundo que nós estamos evoluindo, que nós deixamos de ser aquela colônia de Portugal que servia apenas de refúgio para reis com medo da invasão, né? Na época lá do Napoleão. Nós deixamos de ser aquela colônia de Portugal. Nós estamos evoluindo. Só que falta muito ainda, né? Falta bastante. Tem muito trabalho pela frente. E talvez o maior trabalho que nós tenhamos que encarar é um trabalho chamado educação. Nós, brasileiros, temos que ter mais educação. E a educação não quer dizer só estudar. Quer dizer respeitar. Quer dizer aprender. Quer dizer dar o respeito, né? Se dar o respeito, como que a gente pode desrespeitar alguém se a gente mesmo não tem respeito por nós mesmos, né? Nós mesmos não nos respeitamos como brasileiros, né? Então cabe a nós essa reflexão a respeito desse e-mail do Robbie Williams, né? Do Danilo Gentili falando sobre o Robbie Williams. Não sei se foi ele que escreveu, não sei quando foi publicado, apenas eu recebi esse e-mail e achei interessante passar para vocês aí do Radar Cultura e da nossa página na internet, tá? Cabe essa reflexão. Realmente, nós queremos ser essa gorda de 300 quilos que se ofende quando é chamada de gorda, hein? Será que nós não estamos nos acomodando diante de uma situação que poderia ser facilmente resolvida, né? Mostrando ao mundo que nós brasileiros temos, acima de tudo, amor por nossa pátria. Cabe a nós essa reflexão aqui. Um grande abraço a você, muito obrigado por estar ligado aqui na Ecos Radio Podcast, através do Radar Cultura e da Ecos e da Runway 10 Magazine, runway10.com. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço, tchau.